Salvador, bom dia, Sam 3601. Simples informação, Delta. Sam 3601 para Congonhas, autorizado nível 360, a rota Y6, pista no zero, curva à direita, saída da El, Leda, pós Leda Bridge. Controle 120-8, transponde 5023, o TAM 3001. TAM 3601, autorizado nível 360, conforme rota do plano. Aerovia Autorizado 16. Escola da 10, primeira curva direita, saída da El, transição Leda, Leda Bridge. Controle 1208, transponder 5023. Correto, 3601, chame para puxa estacionamento. Chamada para puxa estacionamento, 3601. correção 3601, pronto para o estacionamento, portão 8. Autorizado, chame táxi, o 3601. Autorizado, chamará para o táxi, 3601. Eu preciso estar três. Eu vou aqui, mas também vai.